Rádio, a sua melhor companhia. Fica com a gente. Tempo, segue em frente, corpo e mente. Não tem um tempo, segue em frente, corpo e mente. No trem da saudade, lembranças e memórias. Desembarcam, embarcam e desembarcam. No trem da saudade, lembranças e memórias. Desembarcam, embarcam e desembarcam. Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. Este programa é gravado. Estamos na Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, e pela radiocantareira.org, na internet, aos sábados. 1º de maio, dia de luta, dia de rememorar as lutas e conquistas de nós, trabalhadores. Dia das Trabalhadoras, Dia de Trabalhadores. Começamos o programa hoje com Rimas e Melodias. Teremos ainda o boletim Leituras e Livros com Rosângela Gonçalves. E para fechar esse bloco, Lulu Santos. Rimas e Melodia, coletivo formado por mulheres, que estão juntas, na verdade, desde 2015. Elas promoveram um potente diálogo entre o hip-hop, rhythm and blues, soul music, com a proposta de desconstruir padrões e fortalecer a presença feminina, sobretudo no hip-hop. O grupo surgiu em 2015, quando as integrantes Tatiana Bispo e Mayara Maldigian decidiram tirar do papel a ideia de reunir artistas mulheres e criarem um grupo musical. Juntaram-se a elas as cantoras Alnis, Drick Barbosa, Tássia Reis, Stephanie e Carol de Souza, após uma sessão musical na Casa Brasilis, em 2016. Salve! Nós somos o Rimas e Melodias. Eu vim do planeta fome, vivo sonho Elza. Trago esperança nos olhos, vivo canto Elza. Sou verdade, sou alma, meu canto é luz que aflora. Meus passos marcam história, passado foi cheio de espinhos, mas meu nome é agora. Minha voz encanta e alerta, alfinetes e sonhos. Cantei amor que nem Caetano e acreditei nos sonhos. Dirigindo a minha vida e não permito freios. Mulher negra vivida, sempre vencendo os medos. Vindo fronte da guerra, sempre pronta pra guerra. Levo amor na minha voz e a coragem prospera. A carne mais barata sempre venceu as treta. Santo Deus me fez forte, resisti, mulher preta. O amor me ensinou muito, a dor foi minha escola. Chorei nas avenidas, reinventei minha história. Recomecei do zero, sempre que foi preciso. Passado foi cheio de espinho, mas meu nome é agora. Ei, ei, meu nome é agora. Divina, ela vai passar. Divina Elza vai cantar. Com sua luz sempre a brilhar. Majestade e força a inspirar. Divina, ela vai passar. Divina Elza vai cantar. Com sua luz sempre a brilhar. Majestade e força a inspirar. Espírito livre pra cantar. Menina faceira, faz forte para nos mostrar. A rainha é brasileira. Let it go, pras Elzas. A nossa é linda e a verdadeira. Se somos fogo ardendo pra lutar, reverencio a referência. Quem ouvi dizer não consegue entender como sobrevivi. Elza, Elza, sou o que tinha que ser e batalhei pra ter a chance de existir. Seis no berço de ouro enquanto eu carregava as latas. Descobri meu tesouro e aprendi a juntar as prata. Sou a força do mundo, mas seis me queria fraca. Queria fraca, gerações, trazendo indagações, escancarando os portões, quebrando de novo os grilhões, quebrando de novo os grilhões. Não botando fé que uma mulher peta com uma noite é a revolução. E agora que é, acordando de pé, pra eu acreditar que foi evolução. Diga como é vencer, sem escoriação, e outras virassem, sem tanta humilhação. E hoje vê crescer, tantas que já são, já são, já são, já. Pra uns é bom, pra muitas é uma missão. Ei, já pastei, eu me virei, só pra chegar onde eu cheguei. Por isso agora, estou na hora de dar um clique em quem pisar no que eu plantei. Canais na madrugada sem censura, mas preocupada com meu filho e sua temperatura. Acham que eu tô na esbórnia, na loucura. Passei a noite em claro, em busca de uma cura. Texto fora do contexto, será que a vida me testa? Quem fale que eu não presto, não conhece, me detesta. Tô sem tempo, precisando de uma festa. Preguiça pra debate, visando meu futuro zen. Tomando meu chamate, os bad vibe não me abate. Os good vibe tão comigo, a gente atrai, né? Quem trai, cai, né? Então sai, tô bye bye, que vem de baixo não me atinge. Disse Elsa, não nos lesa. Entregamos a Deus os que fingem na nossa reza. Bato no peito bem forte, eu vim pra falar de amor. A torcida falou mal de mim, eu venci o rancor. Fiz meu corre, vim da fome, ainda tô que tô. Os melhores se reconhecerem em mim. Louis Armstrong viu meu flow, tudo bem. Se impressionou com meu dom. Por amor, eu fiquei do lado do jogador. Da paixão, fui refém. Minha voz me consagrou. Do começo ao fim do mundo. Do mulher preta e sem senhor. Dificuldades eu supero. Se eu abro meu peito e berro, eu sou o jazz e o samba num só som. Sou mais que verde e amarelo. Meu corpo é amor sincero. Eu sou o jazz e o samba, o som. Dificuldades supero. Abro meu peito e berro. O jazz e o samba num só som. Mais que verde e amarelo. Corpo, amor sincero. O jazz e o samba, o som. Com dor no ventre eu venci a corrida. Se eu sou pra sempre pela minha história. Piso com força em terra de bacana. Minha voz é faca e crava minha glória, glória, yeah. Quantos por mim passaram, pisaram, pisaram e tiraram. Minha voz se foi, eu fui nada em troca do seu status, yeah. Mas quem ficou, quem gritou, quem ditou, quem amou, quem, yeah. Quem da lama levantou cada vez que foi preciso, yeah. Sou uma em um milhão, mas sou todas dentro de mim. Sou. Amei, amei, amei, porque amo o que eu vejo no espelho. Vim das margens, sou estopim, e vou cantar até o fim. As mina rima assim, as mina rima assim, Falando abertamente do que a gente vê e sente, desfilando nos beats com os flows diferentes. Tem muito falador batendo com a língua nos dentes. Não passarão, só sei que vão ficar de areia quente. Não falaram da gente, nem para um pouco caso. Eu, um hobbiza que buscou água com os pés descalços. A gente luta, a mesma luta dos antepassados. Cada um fez sua parte, a nossa só tem começado. Vem mulher maravilha, só que o voo é visível. Subo de nível em nível, aprecio a vista e afasto da corrida. O que vem, vou pra baixo. Se acostuma a reconhecer que a nossa força é fato, quem tem duas caras fica sem coroa e eu sou rainha. Tô driblando no jogo, cada rima é um golaço. E como a Marta domina os campos, foco nós domina. E agora a história mudou, é M. Aço. Cê se pergunta por que agora as mina rima. Esse som é confirmação. Por muito tempo a nossa voz Segura o peso e as mensagens, chora ali. Essa vida já tá bem louca pra esquentar minha cabeça com que não presta. Chamei as parça, gelei as brejas e fiz festa. Porque eu sou dessas, corto as ervas daninhas, lascar no esquecimento, eu sigo fazendo a minha. RJ, SP, SP, Curitiba, arriscando a velha. Eu fiz dessa porra minha vida. Mente munida, herança de Nizinga. Talvez cê não entenda, as pretas sempre foi zica. Tio, sou problema e posso ser solução. Os brancos dizem que eu sou moreno, os pretos me ensinou que não. Ha, tudo bem, relaxa, eu tô zen. Meu coração tá 10, no meu bolso as de 100. Garantindo o sossego que eu quero manter. Almejando que os meus alcancei. Mais poder, tipo lá, tem o Dre, teve Pac, Kanye. Aqui tem a de Souls, intimando você. Não se deixe enganar pela delicada aparência. Venha que vou te contar uma história sobre resistência. Temos brilho no olhar, não confunda com inocência. Ninguém tá aqui pra brincar. Não se assuste com a potência. Barata tão louco que eu viciei. Era bem nova quando iniciei. Caiu nas quebradas, chegou no rolê pra rapaziada. Deixando a massa alucinada em casa, vestígios via. Pois o meu irmão consumia. Meu primeira fonte fazia essa ponte na contenção, abastecia. Foi pura influência. Minha adolescência, quando não tinha, fazia falta. E chegou, vira dependência, uma abstinência. Enrolava os convites, as amigas chamavam, eu não negava. Era curtição sem limite. Se tem o do bom, então vem e traz pra nós junto brisar. A vibe é boa e quando eu sou o clima amenizar. O rap é meu calmante, eu sou amante nesse instante. Até tempos distantes vem pra me realizar. Os bico deprecia, associa com algo do mal. Mostra bem mais pros filhos deles do que eles. Na real, rap é o sinal essencial, fundamental. Cura minha dor, pois é obra abençoada do meu pai, o criador. As mina rima, risca, dança, grafita. Não se limite, quem machuca, chora e se irrita. Escreve, produz, filma, edita. Quer me bater de frente com quem desacredita. Vai vendo a fita que a gente enfrenta todo dia. Mas minha voz me ecoa nas periferias. Eu cuspo umas verdades com um sorriso de ironia. Sabe que eu já fui doce, agora ando arredia. Eu deixo meu legado que se foda o patriarcado. E todos que desejam que eu tivesse numa pia. Nos engula nas academias, universidades, ocupando espaços pelas cidades afora. Já tá na hora, queremos tudo e agora. Me chame de senhora lacre, que eu vou pro ataque com um belo batomaque. Então segura o baque, que é clique, claque, bum, bum. Se quer saber como ela chega cheia de poder, cada sorriso, cada lágrima fez ela ser. Abriu passagem onde ninguém esperava ter. Fez da sua história espelho pra quem não podia se ver. Faz acontecer pra quem quiser ver. Ela é mulher, é preta, é o mundo, ela é eu e você. Faz acontecer pra quem quiser ver. Ela é mulher, é preta, é o mundo, ela é eu e você. Se quer saber que agora como ela chega, chega, não é confirmação. Ela é igual a nossa avó, é preta, é o mundo. Meu livro me livra da TV, livro-me de você a me teleguiar. Ai, seus rádios e jornais infectados manipulam meus dados só pra eu não jogar, não jogar. Olá, amigos. Estou aqui mais uma vez para a nossa conversa mensal sobre leituras e livros. Para o nosso encontro de hoje, escolhi o livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Jane Austen foi uma escritora inglesa que nasceu em Steventon, Inglaterra, em 16 de dezembro de 1775 e morreu em Winchester, também na Inglaterra, em 18 de junho de 1817. Está enterrada na catedral dessa cidade, que é uma das maiores catedrais inglesas. Em seu epitáfio está escrito: ela abriu sua boca com sabedoria e em sua língua reside a lei da bondade. Jane Austen era de uma família pertencente à nobreza agrária. Sua situação e ambiente serviam de contexto para todas as suas obras, cujo tema gira em torno do casamento da protagonista. Curiosamente, na vida real, a autora não se casou, morreu aos 41 anos. Seu pai era pastor e suplementava os ganhos familiares dando aulas particulares a alunos que residiam em sua casa, sendo uma espécie de tutor. Tinha uma ampla biblioteca e, segundo ela mesma conta em suas cartas, tanto ela quanto sua família eram ávidos leitores de romances e não se envergonhavam disso. Orgulho e Preconceito, o livro que a própria autora considerava seu filho mais querido, foi publicado originalmente em 1813. Por que o nome Orgulho e Preconceito? No início do século XIX, uma pessoa rica não se casava com moça pobre. Nesse caso, o pretendente Darcy, por ser rico, tinha preconceito. E a personagem principal, Elizabeth, por sua vez, não queria um noivo que não a amasse. Inclusive, sem querer dar spoiler, mas já dando, no começo do livro, elas recusam um casamento. Isso quase faz que sua mãe surtasse, pois ela tinha o intuito de arrumar bons maridos para suas 5 filhas, a bela Jane, a sensata Elizabeth, a culta Mary, a imatura Kate e a desvairada Lydia. A obra Orgulho e Preconceito ganhou 8 adaptações para televisão e cinema, sendo a mais recente estrelada por Keira Knightley e Matthew McFadyen. Eu sempre quis assistir esse filme, mas geralmente gosto de ler a obra primeiro. Na maioria das vezes, eu gosto mais do livro. Como eu continuo com o meu propósito de ler pelo menos um livro por mês, adiantei essa obra para o início da fila dos muitos que eu pretendo ler. A edição que eu escolhi era bilíngue, o que foi bom, porque eu tentava entender em inglês, mas logo desistia para o português. Apesar de ser um livro de muitas páginas e a narrativa ser bastante arrastada e prolongada, eu li rápido, só para ver o filme. Por incrível que pareça, eu gostei do filme e não acho que tenha deixado a desejar comparado com o livro. É sempre uma missão difícil para o diretor e roteirista adaptar uma obra para o cinema. Poucos conseguem ser tão fiéis. E Joel Arten, na versão que eu assisti, que era de 2005, consegue dar vida aos personagens e soube escolher muito bem o cenário. Um dos lindos momentos do filme é uma cena ao ar livre, na chuva, como trilha sonora. Parece clichê, mas é uma cena incrível e emocionante para uma declaração de amor. Logo no início, a personagem Elizabeth aparece lendo um livro chamado First Impression. Trata-se do título original dado por Jane Austen a Orgulho e Preconceito, que posteriormente mudou de nome. São pequenos detalhes que só quem lê o livro e sabe de alguns dados da vida da autora percebe. O objetivo da linha narrativa do livro e do filme também é fazer uma crítica ao papel social destinado às mulheres do século XIX. Pode ser classificado como o melhor livro de sátira social escrito em inglês em todos os tempos e um dos melhores romances em qualquer língua. Austen faz isso através da personagem Elizabeth Bennet, analisando os pensamentos que uma mulher só seria feliz através da linha do casamento e da maternidade. Uma parte das observações negativas da autora caminham para a futilidade que banhava o papel social das mulheres nesse século. Esse ponto narrativo encontra-se quando Elizabeth analisa os comportamentos de sua irmã mais nova, a Lydia Bennet, que é totalmente ao contrário da personagem principal. É uma pessoa movida pelas aparências, pelas paixões, gosta de glamour e seu único intuito é casar. Você gosta de conto de fadas? Temos um duplo no livro. Com o inocente amor à primeira vista de Jane, a irmã mais leve, otimista e sonhadora, apaixonada por Bingley, em contraste com o caminho tortuoso que passa do desdém ao amor entre Elizabeth e Mr. Darcy, no romance que pode se dizer tumultuado. Elizabeth e Darcy são uma dupla complicada e por isso tão perfeita. Apesar de ter mais de 200 anos, a história continua fascinando leitores de todas as idades, figurando na lista dos livros mais lidos de todos os tempos, com mais de 20 milhões de exemplares vendidos no mundo todo. Elizabeth tem muitas características da autora, que era inteligente, perspicaz e perceptiva. A personagem faz algumas sátiras astutas a seu pai, outras sobre as tolices humanas. O livro tem um grande entendimento da natureza humana em cada página, e tudo isso escrito em estilo maravilhoso. Os personagens em geral são profundos. Poucos deles podem ser explicados facilmente. Há o bom e o mal em cada um deles. A frase que eu mais gostei do livro foi: pense apenas no passado quando sua lembrança lhe der prazer. É com ela que eu termino o nosso encontro de hoje, esperando ansiosa pela próxima oportunidade de estar aqui falando sobre leituras e livros. Grande abraço, virtual é claro, e até a próxima. Boas leituras para vocês. Acabamos de ouvir o boletim Leituras e Livros com Rosângela Gonçalves. Na sequência, Lulu Santos, Orgulho e Preconceito. Esta canção é pra você nunca mais ter que sussurrar quando diz que me ama. Pra te libertar de todo julgamento alheio, pra você poder dizer sem receio: eu te amo. Não daria certo de outro jeito. Sou moça o coração, mais que um preconceito, pra poder dizer do fundo do peito: Lux, te amo. Preço alto no Brasil do Bolsonaro. Batata normal, de R$2 o quilo em 2018, por R$7 em 2021. Carne de segunda, agora R$45 o quilo. Não é caro, é bolso caro. Arroz, tão caro que é melhor trocar por macarrão. E a gasolina, era R$2,50 em 2018. Hoje você vai pagar R$5,80. E o bujão de gás, já está R$100. Isso mesmo, R$100 o gás de cozinha. É bolso caro demais. Tá ok? Dólar, tá quase 6. Auxílio emergencial, era 600. Agora, apenas 3 parcelinhas de R$250. Cheques na conta da Michele, pelo menos R$89 mil. E a mansão do Flávio por 6 milhões. Não tenho nada a ver com isso. É melhor já ir se endividando. Aproveite nosso estoque cheio de cloroquina. Vacina contra a Covid? Essa quase não tem. Super errado o bolso caro, metendo a mão no seu bolso e custando caro. Muito caro.